apesar de toda esta ciranda de comércio, de negócios, de competição, eu e você podemos administrar negócios, empresas, à luz de Deus. Muitos não vão bem, porque apesar de declararem que são de Deus, utilizam-se dos métodos, dos modelos mentais, das formas e fórmulas desta sociedade corrupta, tendo em vista só o lucro pessoal, a ganância, a fama, dinheiro, riquezas, e nunca tendo em vista servir aos outros. Veja, a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 17, nos mostra que o templo tem duas colunas, uma coluna da direita e uma coluna da esquerda. E estas duas colunas estabelecem um padrão bíblico de dar e receber. A coluna da esquerda é a coluna Boaz. É a coluna que Deus deu o nome, Boaz. E Boaz é um nome hebraico que significa força. A coluna da direita é a coluna que Deus deu o nome de Jaquim. E Jaquim é um nome hebraico que significa Deus estabelecerá. O nosso corpo é um templo de duas colunas, a direita e a esquerda, o dar e o receber. Quando nós estamos na coluna da esquerda, que é Boaz, que é força, nós deveríamos dar, mas geralmente nós queremos reter. Quando estamos na coluna da direita, que é Jaquim, que é Deus estabelecerá, que é a coluna do receber, de buscar a Deus para receber direcionamento dele, nós queremos ficar com o nosso próprio conceito, com a nossa própria inteligência, com a nossa própria sabedoria. O padrão bíblico de Deus para os negócios é coluna direita e coluna esquerda, dar e receber. Coluna esquerda, Boaz, a força. Eu vou empregar a força dos meus braços, eu vou empregar a força dos meus talentos, eu vou empregar a força do meu suor no dia a dia, mas eu vou dar. Eu não quero ser alguém que apenas trabalha arduamente para armazenar para mim mesmo. Eu quero ter um padrão, servir aos outros. Este é o padrão de Deus. A minha empresa, a sua empresa, os nossos negócios, o seu trabalho profissional tem que ter um objetivo, um propósito: abençoar aos outros. Isso faz com que a coluna, que é a coluna do dar, entre em funcionamento. Se a coluna do dar opera num fluxo contínuo, a coluna do receber também operará num fluxo contínuo. A coluna do receber, que é a coluna da direita, que é a coluna Jaquim, que significa Deus estabelecerá, nos leva a entender: eu posso me submeter a Deus, porque Ele me dará o que eu preciso receber. Deus estabelecerá todas as coisas, eu receberei dEle e eu terei para dar. Então o fluxo do dar e receber, do receber e dar, se completa na nossa vida, e aplicado às empresas, aplicado aos negócios para servir a comunidade, para servir a sociedade, começa a ter então o aval do Deus eterno, do Deus poderoso, porque este é o propósito, este é o padrão de Deus para cada um de nós. Então Ele mesmo começa a aplainar os nossos caminhos, a abrir as portas e a nos abençoar. A maioria das pessoas não vão bem nos seus negócios, porque se utilizam do padrão mundano. Estão sempre dominadas por aqueles modelos mentais e estão sempre buscando só dinheiro, fama, conquista, recursos, bens, os bens para si. Recursos para si mesmo. Sempre vislumbrando, sempre vendo só a possibilidade de enriquecer-se a si mesmo. Eu estou desafiando você a adotar um padrão na tua vida, no teu trabalho, na tua empresa. Nós seremos uma coluna da direita e uma coluna da esquerda, bem equilibrados. Seremos uma coluna da esquerda, que é Boaz, que é força, que trabalha, que executa, mas que executa para compartilhar. E seremos uma coluna da direita, que é Jaquim, que recebe, mas recebe de Deus, porque Deus estabelecerá.